Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. Premácia! Eu falei, ó, Premácia, ó. É Demácia. Eu sou o Joel Suki e eu sou o Homem de Ferro. Tá certo? Tu é um bosta, mano. Aí daí, mano. Não sabia que as leis iam estar dando tanto dinheiro assim, mano. Tá comendo cocô, mas ninguém sabia, mano. Já é isso. Eu ficaria que todo mundo se manifestou. Aqui é o Jota e alguém faltou. Falou, mané! Eu estaria querendo matar o cara aqui, esqueci. Eu sou o Neto Mari, e se você estudar qualquer forma de arte, seja arte Shaolin do século XVIII ou seja uma pintura renascentista, os segredos do universo se abrirão com a dedicação. Aí, caralho, foi muito profundo. Ah, mano. E no episódio de hoje, vamos falar, além de falar de Homem de Ferro, vamos falar também aqui sobre praticamente o cara que deu a vida ao Tony Stark. Aquele cientista, do primeiro filme. É. A mãe dele, o pai dele. O ator, o Robert Downey Jr., né, cara? Ah! E vamos... Foi ele que deu a luz? Foi. Correio. E vamos para mais uma semana de meus dados, Zilla Cast. Vamos lá. E vamos para os recados, Neto. Gente, como sempre, começa iniciando aqui o nosso papo, pedindo pro pessoal continuar acessando o facebook.com/azileitor, né? É, que a galera vai perceber que a gente vai estar participando muito mais do Facebook, né, cara? Isso, a partir desse programa especificamente, você que, por um motivo ou outro, ainda não acompanhava, passe a acompanhar, porque vai ter a gente, como vocês vão perceber, vai estar tendo algumas mudanças aí, positivas, né, no programa, e entre elas, a nossa participação aí no Facebook, as atrações, né, que vão rolar no Facebook, estão se multiplicando. Exatamente. No Twitter também, o @azileitor, mande sempre tweets pra gente que a gente responde, né, da RT e faz aquela parada social toda, né? Como não poderia deixar de ser, o que vai ficar movimentado mesmo a partir desse programa é o site, né, cara, o azileitor.com.br. Exatamente. Se a galera vai no Facebook, vai no Twitter, mas tem que ir no site também, né? Pois é, se você está ouvindo esse áudio no, sei lá, no MP4 que você achou na rua, ou numa pasta oculta do trabalho, acesse lá azileitor.com.br para conseguir mais áudios desse tipo, né? Sim, cara, você entra lá no azileitor.com.br que tem 100 episódios ali esperando lá, né, cara? Fora as notícias, né, as matérias, os outros gueri-gueri que a gente escreve por lá, né? Exatamente. Outra coisa também que é importante é a galera comprar pelos links do Submarino, né? Isso a gente não cansa de falar, né? E nunca cansaremos. Você acessa o site, né, a gente diz, azileitor.com.br, clica lá no link no topo, né? Tem lá o linkzinho da Submarino. E você pode estar comprando qualquer coisa da Submarino, pagando um pouco menos, clicando pelo nosso link e nos ajudando, né? Exatamente. Sempre tá rolando lá promoções, né? De jogos, de livros, de séries ali. Tá sempre tendo coisa lá pra você dar uma olhada. Meio branca, né? Agora tá desconto aí e tal. Pois é, você dá uma olhada lá, vê o que é que tá tendo desconto e com isso você ajuda a gente, né, também. Dia das Mães, né, tá chegando e tal. Compre o presente da mamãe pelo link da Submarino do Azileitor, né? Pois é. A nossa campanha, né, do... Tu sabe que esses dias lá no trabalho inventaram essa parada de novo de marketing multinível, né? Eu perguntei pro cara, mas tu sabe que marketing multinível é o mesmo esquema de pirâmide? Ele, não, cara, não sei o que, mas não é assim, o negócio vai dar certo. Esquema de pirâmide é um negócio meio negativo, né, assim. Pois é, prejudica. E como essa moda de esquema de pirâmide tá voltando, né, a gente não pode deixar de continuar com a nossa promoção. Indique o Azileitor para 7 amigos, né? Sim, a gente vai bolar um esquema de banner, né, pra você clicar lá e colar o nosso banner do Azileitor, né, no seu site. Vai ficar, sim, uma parada boa ali. E se perguntarem, diga que é marketing multinível. Pois é. E Neto, a gente tá com outro participante na nossa equipe do Azileitor, rapaz, olha aí. Sim, a partir dessas próximas semanas, se você estiver ouvindo esse cast na data que ele saiu, nós teremos um participante novo, um novo membro para a equipe Azilist, um cara mais intelectualizado, né? Pois é, cara. O Sérgio Magalhães, esse bicho aí trabalhava com no Vila do RPG, né? Escrevia sobre RPG, ele vai estar escrevendo pra gente também, né? É um cara alfabetizado, né? Finalmente, integrando a nossa equipe. Pois é, cara. O cara é... E é um cara que tu sabe é foda, que muita, cara, gente duvidava se a gente tinha realmente essa capacidade, que a gente nunca, quase nunca colocava nada relacionado à literatura, né, RPG, essas paradas, e agora nós teremos colunas semanais sobre esses assuntos. Exatamente, né? E a galera vai se surpreender com o cara, né? É, o cara é gente boa, o cara usa barba, né? Então... Pois é. E vamos para as vaziladas! Sem vaziladas, né? Por enquanto. Por enquanto. É, o Giovanni, no último episódio, quebrou o nosso galho. Esse próximo de vilões foi bem light, né? Pois é. Por enquanto, porque então... a galera deve estar tão grande que a galera ainda tá escrevendo, né, cara? Não, pois é. Porque, inclusive, como o Jota participou, né? Sempre tem um ou outra dele, né? Mas vamos esperar. Pois é. Vamos esperar as vaziladas aí, que deve estar monstras no próximo. Sem dúvidas. E vamos para o primeiro e-mail aqui do Robson Catunda. Nomezão foda, né, do cara aí, Catunda. Semifísico de Fortaleza, Ceará. Estava escutando novamente o cast sobre sonhos, cast famosíssimo, né, 52. É, ouça, inclusive. Fiquei curioso sobre a história do Disman. Caramba, bicho, o cara vai ressuscitar essa história, bicho. Já que não tinha pesquisado sobre o assunto a primeira vez, escutei esse cast, resolvi dar uma pesquisada. E o cara se fode, né? O cara ia pesquisar uma coisa. E aí mostra o nosso poder de influência, né? A gente fez o cara querer saber mais, né? Descobri que, na verdade, tudo não se passa de uma farsa. Olha aí, mano. Na verdade, a história não passa de um viral criado pelo jornalista Andrea Natella pra promover um filme chamado This Man, escrito e dirigido pelo cineasta norte-americano Brian Bertino. Olha aí, mano. E ele ainda envia um link aí sobre essa parada e clique por sua conta e risco, né? Pois é, clique por sua conta e risco, porque quanto ao desmem, eu já tenho minha opinião formada, se ninguém muda. Pois é, bicho, porque não é, só, não é pouca gente não, cara, que fala que sonhou com esse bicho aí. Do mesmo jeito que tem gente dizendo que são relatos, já teve ouvintes fidedignos que garantiram pra gente que viram ele no sonho, né? Então... Pois é. Valeu, galera, é tudo de melhor, e que o Azila cresça mais e mais. Se vocês estiverem com dificuldade de postar os locadores do Azila, eu me candidato a editar os vídeos, olha aí. Agora sim, peraí, deu um e-mail dele. Em regime chinês. Ixi. Pois, meu querido amigo Robson Catunda, aguarde notícias, verifique a sua lixeira, né, sua caixa de spams. Pois é. E a gente vai mandar um e-mail, né, em breve. Sim, sim. Muito antes do que você possa imaginar. O próximo e-mail aqui é do nosso ilustre amigo Jorge Gordo, né? Meu cara, véio. Um dos melhores nicks também dessa semana. Gosto muito do cast, acompanho os vídeos no YouTube e vejo as postagens no site. Olha aí, esse cara aqui é um ouvinte descolado, né? É, um ouvinte completo, né, cara? Ouvinte leitor, é, né? Ele conta aqui que chegou até esse site fantástico quando ele estava procurando no Google podcast sobre Rurouni Kenshin. Sempre fiquei meio tímido e preferia não mandar e-mails, mas depois desse último cast, eu não aguentei. Olha aí, muito bem, isso aí, inclusive, é uma coisa interessante, né? Se tem algum ouvinte da gente que é meio tímido e tal, o cara é meio na dele, não quer mandar e-mail porque tem medo, sei lá, que o pessoal vai escrotizar alguma coisa, não fique tímido, né? Mande aí os seus e-mails pra gente. E a gente gosta, né, cara, dessa parada aí. Inclusive, é como eu digo, pra mim um dos melhores momentos do programa é essa leitura de e-mails, que é quando a gente vê que as nossas histórias não são tão estranhas, né? Que muita gente passa pelas mesmas coisas que a gente. Pois é, cara, isso aí é bom demais, cara, quando a gente percebe que tem gente se identificando, né, e tal. Pois é. Joguei o programa no Audacity, separei a parte que o Joel canta a música da luta do Shiryu contra o Dragão Negro. E coloquei ela como toque do meu celular. Aí sim, hein, cara? Foi foda, viu, esse bicho aí. E aí a gente vai colocar o link aqui, porque ficou uma gravação fantástica, né? A gente vai deixar ali a balinha. Legal que ele colocou aqui o título do áudio: Joel Suk Dorgas, né? Ringtone. Vai... O link aí embaixo, né, cara? Pro MP3. Fique correndo, porque vai estar por tempo limitado. Porque com certeza a gente vai comercializar essa parada, né? Não tem outra. Tem o link aí embaixo do MP3 e da versão do iPhone, né, cara? Claro, com certeza, porque, porra, ficou muito irado. Só por isso o Jorge Gordo já tá de parabéns, né? E se realmente a gente ficar rico com esse ringtone, a gente manda uma ponta pra ele. Exatamente. Bom, galera, é isso. Espero que coloquem o áudio pra baixar, com certeza. E vamos embora, né? Vamos embora. Próximo e-mail do Felipe Alencar, 23 anos, São Paulo, capital. Analistas de seguros. Olha aí, é o andarilho de risco, aquele cara lá, ó. Olha aí. Parabéns pelo último cast do Sr. Pinóquio, foi um dos mais divertidos que eu já ouvi. Inclusive as histórias do frango foram comédias demais. Mesmo assim, ninguém supera o Sr. Pinóquio, isso aí é verdade, né, cara? É, esse é o raciocínio, Sr. Pinóquio Forever. Vocês precisam arrumar um jeito de gravar com o próprio Sr. Pinóquio. Vai ser o cast mais baixado da história dos podcasts, olha aí. Isso aí vai ser verdade, viu, cara? Vai explodir ali a internet, né, cara? Esse aí a gente tem que preparar o servidor, tem que avisar o servidor um pouco antes, né? Já pá, ó, dia tal, o bicho vai pegar, tá? E outra coisa, o cast sobre Naruto Shippuden, sai quando? Sou fã dessa série há uns 10 anos, mais ou menos, e gostei muito dos dois últimos casts que vocês fizeram sobre o Naruto clássico, olha aí, mano. Naruto que é fodão, né, cara? A gente já falou, o Shippuden tá numa saga que eu acho que quem é fã de Naruto deve estar enlouquecido, né? Aí tá numa fasezona interessante e bem antes do que ele possa imaginar, a gente vai estar tentando fazer isso aí do Shippuden, que afinal a cobrança já tá matando, né? Pois é, né? Aí diz aqui, comprei um controle do Xbox pelo link do Submarino, olha aí, rapaz! Olha aí, salve de palmas pro nosso querido ouvinte. Um abraço e até mais. E o cara, véio. E o próximo e-mail aqui, depois desse cara espetacular, né? O Felipe Alencar. Na verdade, até agora nesse programa, cara, só ouvintes de alto garbo, né? Só os caras querendo realmente colaborar com o nosso enriquecimento material, né? Pois tô gostando. Pois é. Próximo e-mail aqui é do Alan David, de Natal, no Rio Grande do Norte. 16 anos, no momento, estudando no terceiro ano colegial. Ou seja, não estudando porra nenhuma, né? Pois é, né? Vestibular aí, não sei o quê. É, terceiro ano o cara não estuda, não. Se ele tivesse botado estudante de cursinho, aí... Aí sim. Terceiro ano. Fala, galera do Asilo. Vem neste e-mail contar como fiquei traumatizado quando assisti um combo de episódios do Castelo Rá-Tim-Bum. E Lucas Silva e Silva. Esse aqui era legal. Tu se lembra tudo? Lucas Silva e Silva? Vou te dizer que eu não lembro desse cara aí. O nome do programa era... Ele diz aqui que não lembra o nome do programa. O nome do programa era No Mundo da Lua. Se lembra? Que é o mesmo cara do Pedro que fazia, ele tinha um rádio gravadorzinho. Ah, eu lembro desse bicho aí. Aí ele ficava viajando nas ideias, aí no final dizia diretamente do mundo da lua, né? Caramba. Bom, era clássico pra caralho. Inclusive a gente esqueceu de falar isso mesmo, esse programa era foda. Nessa época eu tinha uns 5 anos e tinha medo do caralho do Careca querer roubar o castelo. Que isso, nome. Careca, pra quem não sabe, é o Doutor Abobrinha. Doutor, né? Abobrinha, né? Doutor Pompeu, Pompilho Pomposo. Só que o medo de lobisomem era maior. Um dia desses, a minha mãe saiu e me deixou assistindo o castelo. Foi justamente nesse dia que teve que passar o episódio do lobisomem. Caralho. Aí o cara sozinho em casa vendo o episódio do lobisomem é tenso. É, até doido. Fui assistindo morrendo de medo. Aqui tu percebe que o cara teve um lampejo de coragem, né? Porque ele poderia ter mudado pra qualquer canal da TV aberta, mas ele quis encarar, né? Pois é. Não, avaste essa porra, né? O cara... É, vou virar macho e tal, pois bem. Mas o pior ainda estava por vir, pois na sequência começou Lucas Silva e Silva, também de lobisomem. Cara. Aí os caras estavam de sacanagem, viu, na televisão. Aí os caras estavam querendo fuder com a lã, bicho. Bom, ver aquele bicho escroto me deixava aterrorizado. Assisti até o final e fui me esconder no banheiro com uma vassoura na mão. Olha aí, viu? Até aqui o cara pode interpretar de duas maneiras, né? Isso aí, mas tudo bem. A mãe dele chegou em casa e começou a procurar ele. No que ela abriu a porta, me pegou no banheiro. Peraí, que isso? No que ela abriu a porta, eu meti a vassoura na pia, que rachou como uma faca na manteiga. Caralho, bicho. O cara deve ter dado uma porrada no estilo Torvance. É, mano. Tamanho foi a minha força, medo da adrenalina que eu estava sentindo. Como resultado, fiquei de castigo sem ver TV por uns 10 dias. Essa história tá mal contada, mas será que esse pegou, a mãe dele pegou com a vassoura na mão mesmo, né? Aí é um negócio tão tenso, né, mas aí... É. O que importa é que ele tá no banheiro com a vassoura na mão, a mãe dele pegou ele e foi 10 dias de castigo aí. Pois é. Bom, o e-mail acabou se tornando enorme, mas resolvi compartilhar com vocês, pois o mesmo programa que vocês viram, eu também vi. Olha aí, é um cara novo, né, cara? 16 anos. Pois é, bicho, olha aí. Um abraço e tranque a porta do banheiro na próxima. Próximo e-mail aqui é do Wilker Ellerson, olha aí o nome do cara. 29 anos, São Paulo, segurança, olha aí. Ele deve ter aquela blusa que o Manel tem, né, do sexo com segurança. Vocês esqueceram de comentar sobre os poderes do Super-Homem, que no começo ele não voava e sim pulava de um prédio por outro. Isso é verdade. Olha aí, corria super rápido e tal, né, até aquele negócio da chamadazinha dele, né? Mais rápido que uma locomotiva, mas... Essa parada aí. Então, irei listar os poderes. Faço favor. Super força, super agilidade, sopro gelado, visão de calor, voar, que eu acho que, na verdade, agora ele controla a gravidade ao redor dele, né? Aliás, agora não, né? Até o reboot dos 952, era a explicação era essa. Depois do reboot, eu ainda não li a explicação do poder dele. É, será que ele tinha super força também por causa disso, da gravidade? Se eu não me engano, a explicação era essa, que ele controlava a gravidade, uma coisa desse tipo. E outra também que ele absorve o poder do sol, né? Que ele não botou aqui também, né? E outra também, a super audição, que ele não colocou, já que é pra listar, né? É, super audição. Visão de raio-x, ele também não colocou, ele se barbeia com visão de calor. E ele pode respirar no espaço, seja lá Deus como, né? Na verdade, ele não respira no espaço, né? Ele prende a respiração dele. Será? Essa é a explicação que ele voa no espaço ali. Então ele pode nadar infinitamente. É, também. Antes ele também tinha um poder meio obscuro nos quadrinhos, que era a super memória, velho. Olha aí, tinha isso aí mesmo. Eu não duvido não. Beleza. Mano. Quem é que vai teimar com ele, mano? Pois é. Né? Próximo e-mail aqui é do nosso amigo Júlio César, 26 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ouvinte clássico, né, Júlio César? Esse ouvinte é das antigas. Falta só comprar pelos links do Submarino. Pois é, falta só comprar no link do Submarino e se oferecer pro programa de estágio chinês do Asilo, né? Pois é. Fala, galera do Asilo. Estou aqui mais uma vez para escrever aquele e-mail que vocês sempre gostam, né? Sim, cara. É, gostaria de dizer que o cast número 106 foi um dos melhores que vocês já fizeram. Realmente foi épico. Muito obrigado. O cast do Super-Homem, né? Que ele tá dizendo aí. Sim. Castes aí, realmente, tudo do Super-Homem tem que ser épico, né? Foi muito informativo e acabei ficando ainda mais fã do Homem de Aço. Vocês esqueceram um detalhe bacana de comentar. Um filme que foi cancelado ainda na pré-produção em 1996, que seria o quinto filme intitulado Superman Lives, com Nicolas Cage. Que claro, isso, cara. Que a gente falou desse filme, bicho. Mas qualquer coisa que envolva o Nicolas Cage, a gente bota os ouvintes em primeira mão, né? Inclusive, ele tá participando desse cast também, né, Nicolas Cage? Exatamente. Mas o Nicolas Cage tá em toda, mano. Não se preocupe que a gente nunca vai esquecer do cara. Como um papel do Super-Homem, / Clark Kent, e na direção Tim Burton. Cara, com certeza a gente falou isso, cara. Eu me lembro disso aí na gravação. Se a gente não botou, é porque foi cortado da edição, né? Pode ter sido cortado na edição, mas eu tenho certeza absoluta que a gente falou isso aí. A gente falou do Nicolas Cage, viu? Sim, se eu não me engano, a gente botou até a foto, cara. Pois é, a mesma foto que ele botou aí, né? Tem um link aí embaixo, tá? Pois é. Galera, mais uma vez agradeço o serviço prestado e estou fazendo a minha parte, espalhando a palavra do Asila para todos que possam. Olha aí, mais um ouvinte fenomenal, né? Bom, estou no aguardo do próximo cast. Gente, valeu. Por favor, façam um cast de Death Note. E não chamem o Jota, né? Pois é, né, cara? A galera ficou puta aí com o Jota, velho. Mas o Jota é porque ele é aquele cara, véio, que traz o caos, velho. Ele é o cara necessário ali, né, cara? Ele faz parte do programa de cotas, né? Então, infelizmente, tem que ter. Pois é, né? Robert Downey Jr. Tem um cara lá no trabalho, o bicho é maluco. O cara disse que o Manel parece o Robert Downey Jr. É mesmo, né, mano? Mas esse depende aí da face do Robert Downey Jr., mas se for aquela drogadão que ele andava meio gordo e tal. você tá sendo muito gentil com o Manel. Aí o cara disse, não, o cara parece Tony Stark. Eu, aonde, velho, que tu tá vendo isso aí, meu? Tem que trocar esse teu óculos iPod aí. Ó, oh, doido, meu, ele quis dizer, eles se parecem na mão segurando o um copo de uísque, mano. O modo de segurar o copo é igual, né? Pois é, pô, balançar o gelo, quer dizer assim, que né? Eu sou bonito. Ele acha o Downer bonito aí, quis me elogiar também. Oi. Mas esse amigo tá de vocês é homossexual. É, meu. Esse bicho é duvidoso, ele é duvidoso mesmo. Se tiver, eu já vi o que é que vai dar isso aí. Se tiver ouvido, ele vai saber. O cara frescando com ele, né, cara? Tipo, deu, Manel, o Hunt the Hills. Então, o Robert Downey Jr., na verdade, é um filho do diretor, né, de cinema. Deixa eu adivinhar o nome do pai dele, é Robert Downey. Exatamente. Quem diria, né, cara? O Neto é esperto, né, mano? Nunca achei que o Neto era tão esperto assim, ó, mano. É, sabe, né? Inteligente, viu, mano? Essa escada que tá fazendo bem pra ele, né, cara? Tô se tornando ele cara esclarecido. Olha aí. Ele é filho de uma atriz também, a Elsie Downey também. Então, desde criança, o Robert Downey Jr., ele cresceu nesse meio artístico, né, e tal. O cara tem um pai diretor de cinema e uma mãe atriz, mas o cara... Que é um meio muito sadio, né, por sinal e tal. Um meio muito sadio, ó. O pai, o Robert Downey, esse bicho botou o Robert Downey Jr. com 5 anos pra trabalhar já. Rapaz, trabalhar e tal aqui. Pelo visto, vai ser o maior Robert Downey da história, né, cara? Tu vai falar um a cada 5 minutos, né? Pode falar só pai e ele, né, cara? Que vai facilitar a parada. Downey ali. Robert Downey Jr. sempre cresceu. Ele sempre cresceu porque ele não ficou anão, né? também. Inclusive, tu sabe que hoje é um grande negócio o cara ser anão, né? No meio do entretenimento. Ah, depois do... Um grande negócio. Se ligou aí no trocadilho, tu ouve isso aí, mano. É isso, né? Sim. Grande trocadilho, mundo pequeno. Depois do Guerra dos Tronos, né, velho? Os anões aí estão em cima, né? Ah, mas depois do anão do Gugu, mano. Tem um anão aí no Gugu que cara já ganhou casa, carro, tá concorrendo uma lancha agora, cara. Eu diria que é depois dos filmes pornôs, viu, mãe? Meu Deus do céu. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. O pai dele, ele sempre fez aqueles filmes mais cult, assim, aqueles mais artísticos e tal, que os críticos de cinema dão maior valor, mas esses filmes vão todo... Sempre tem um grupo de universitários se drogando. É, também, né? E pra puxar esse assunto aí de drogas, o pai do Robert Downey Jr. deu maconha pra ele aos 6 anos de idade, cara. Os bichos fumavam junto e tal, não sei o que, escutavam um bobizão. Mas tem uma galera que acha que a maconha é prejudicial, né, cara? Então, tipo assim, provavelmente o cara era dessa laia. Ele achava assim, não, cara, aqui é tranquilo, é coisa natural, fuma expandir aí, filho. Né, e tal. É, o Sr. Puff voando no seu cara. É, Manel, o que é que tu acha disso aí, o consumo de drogas com 6 anos de idade? Eu acho só massa. O Manel, olha, o Manel é da mesma laia, né, cara? Ele sentiu que não tem envergadura moral pra comentar sobre isso, né? Mas o pai dele, mano, ele disse que se arrepende disso aí. Não, mano, me arrependo ele ter dado um cigarrinho de maconha ali pro Downey Jr. Ali. Claro que ele se arrepende, mano. Vazou pro público, mano. Agora... É, pois é. Já ficado ali só na família, né? Tava tudo ok. Não, porque agora o cara se arrepende, não sei o que e tal, tá fazendo sucesso aí. Eu tava arrependido e tal, tá. Não, mas... Na época o cara não pensou nisso, né? Mas já parou pra pensar aquela filosofia, sabe? Se nada tivesse acontecido, talvez não tivesse sido desse jeito. O Benjamin Button, aquela cena da mulher sendo atropelada. Se ela não tivesse atrasado, tivesse conseguido um porrado de coisa, ela não tinha sido atropelada e tinha ficado manca. Não, né? Acho que tu acredita em horóscopo também, né? Não, eu tô dizendo o seguinte, que se ele talvez ele não fosse tão criativo ou tão espontâneo, se ele não tivesse sido criado dessa maneira, entendeu? Que é, você age de acordo com sua criação, cara. Ah, mas tem uma parada dessa mesmo. Eu já teve um tempo que eu já lidei com muitos artistas, cara, que mexe com arte e tal. Nossa, cara. Tu mexe com bosta, mano. Mas não. O pessoal que é mais artista e tem necessidade de criar, eles acreditam mesmo nessa parada de libertar a mente e tal, expandir os horizontes. Mas eu não tô falando nem disso, não. Eu tô falando da questão assim, tipo, ah, não, o cara, a personalidade dele foi criada na infância, né? Todo mundo a personalidade é criada na infância. Tipo assim, talvez ele não fosse dessa maneira se ele não tivesse sido criado dessa maneira, entendeu? Tem o Neto dizendo, não, eu trabalhei com artes e tal. O cara pensando nesse bicho com a cartolazinha e tocando Vivaldi no fundo aí. O cara com assim, daqueles bigode puxar, né? Assim, o cara com a mão no queixo, assim, o cara assim. Na época era mais ou menos isso, andava pra usar cartola, porque aqui em Fortaleza tá quente que só uma porra, né? Aí. Cartola, o cara usar isso. Cartola aqui, velho. Tu é doido, o cara morre, velho. De... O cara nem atravessa a rua, mano. O cara perdeu na mesma hora, mano. Uma heresia, né, praticamente. Eu tava pensando que isso aqui é uma desvantagem, né, não? Aqui pro Ceará, mano. Porque o cara. Eu vou poder usar cartola? Nossa, pode... todo mundo quer usar cartola. É, mano, eu gostaria, eu gostaria. É uma desvantagem, cara. Porra, mano, não posso usar cartão porque moro em Fortaleza, que merda, cara. É ir pra praia, eu gosto de ter uma porrada de praia, né? Bosta de cartola, mano. Imagina, mano, na Inglaterra. Por que esses bichos são mega intelectualzão? Claro. Vai dizer que a cartola dá inteligência. Vai ver se tem cola na cartola, mano, sabe? Tipo, tem uma pesca na cartola. Quer dizer que tu nunca assistiu aquele desenho do Mickey da cartola. É, mano. Nunca. Não, mano, vamos se lascar vocês dois da cartola, mano. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. O Downey Jr., ele, quando ele completou 10 anos, ele foi... A intimidade, né? O Downey Jr. ali, grande amigo meu. Grande chapa, Downey Jr. É, tio Downey, né? Betinho, né? Quando ele completou 10 anos, ele viajou pra Inglaterra, né? O cara se mudou e tal. Foi fazer balé, mano. O cara, olha aí, mano. Qual o problema, mano, o cara fazer balé? Agora eu quero saber. A desculpa do cara era pra ampliar o currículo dele, né, mano? Tô ampliando aqui meus conhecimentos e tal. Não, mas qual era a época? 70. É, mano, tava, os musicais estavam no auge, cara. Tipo ali, John Travolta. O negócio achava que aquilo ia voltar, tá entendendo? É, mas John Travolta dançava uma parada de jazz, mano. Era não, era balé. Mas aí que tá, cara. O cara tem que saber dançar, sacou? Não, e era, o balé é a articulação pra você dançar qualquer outra dança. Não, eu acho eu acho que ele dançava era conga lá, conga, conga, conga, conga lá, conga. É porque assim, ó, ô Neto, o balé, ele te ensina a, pra dizer assim, alongamento, tá entendendo? É, tu consegue fazer certas coisas com o teu corpo que antes não conseguia. É, tu tá conversando com quem já fez balé, pô. Tu quer teimar, não, mano. Tu quer teimar, mano. Não, pô, pode se abrir, mano. Tem um preconceito, não, mano. Faz essas paradas. Não, mano, porque eu tenho vergonha de falar, cara. Se tivesse feito balé, eu falava que fez balé, pô. O Van Damme, né? Fez balé, né? É, cara, você quer, tem muito cara foda aí que fez balé. Vocês estão tirando onda com o balé, mas o balé... É foda, cara. Não tem nada contra, não. Aí eu falei, ele tem muito cara foda que fez balé, mano. Vocês estão tirando onda com balé, mas o balé é foda. Mas é, cara, olha aí, Albert Downey Jr., onde é que ele tá? Olha onde é que ele tá aí, olha onde é que tu tá. E tu não fez balé, né? Então. Realmente, eu concordo. Amanhã todos os ouvintes do asilo se matriculando em balé, né? Me matriculei no balé hoje e tal. Mesmo, né, mano? Será que já fizeram um estudo sobre isso aí? As pessoas que praticaram balé, aonde elas conseguiram chegar? É, tá aí o Downey Jr. aí, né, cara? Aí, ó. Van Damme aí foi diferente, já. Não, mas o Van Damme teve o auge dele, mano. Antes de vazar aquele clipe dele, dançando o Lelec, está no auge. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Aí em 77 os pais dele, do Downey, se divorciaram. Aí ele foi, viajou pra Califórnia ali com o pai dele, Los Angeles. Ele na época ele tava estudando na escola, ele era expulso direto das escolas, né? Ninguém queria ali o Downey Jr. Que será, hein? O bicho ali é uma peste demais, mano, de abençoe, mano. Esse bicho vivia frescando ali com a galera. Esse bicho tem um pacto com o capeta, né? Aí aquela velha história. Ele às vezes é muito imperativo, às vezes ele tá do nada e de repente para e fala, pois é. Ah, mas tu imagina como é que deve ser a loucura, mano, na cabeça do, como é que se diz, do adolescente, porque É, a formação dele, ele viveu só nas mega capitais do mundo, né? Viveu em Nova York, foi pra Londres, voltou pra Miami e tinha um paizão mega liberal, mano. É. Deve ser loucura demais pro cara, sei lá, se até os estudos. Esse bicho devia ser mega porra louca, mano. É doido, mano. Aí agora tá dizendo que todos os ouvintes da Asilo vão virar porra louca pra ele, que o Rob tá no dinheiro assim. Só porque fizeram o balé. E usam cartola. Esses dois detalhes. Cara, agora tu deve imaginar, mano, como é que esses caras dessa escola estão hoje. Mano. Os caras que expulsaram o Robert Downey Jr. do colégio, cara. Nossa. E hoje em dia aí, oi, aí só os caras, puta que pariu, expulsamos o Homem de Ferro da nossa escola. O Homem de Ferro. Até hoje os caras devem estar arrependidos disso aí, ó, velho. Porque o único cara que deve ter aceitado, mano, o Downey Jr. ali no colégio, mano, deve usar o cartaz dele até hoje, velho. De ferro estou aqui, né? Aquela parada ali de cursinho de pré-vestibular, mas que os caras botam uma foto e passou em primeiro lugar no concurso tal, aí deve ser a mesma coisa, vai lá. Ah, nossa escola estudou o Homem de Ferro e tal. O Joel confunde as coisas, né, cara? O Robert Downey Jr. não é um Homem de Ferro. Ele faz o papel de Homem de Ferro e tal, mas não é de verdade não, viu? É uma quebra de realidade grande, meu cara. Mano. Esse bicho tira essa notícia assim. O Paulo já pode ter um ataque, né? Aí. É, mano, o cara não diz essas coisas assim de uma hora pra outra, não, mano. Não, mas o colégio deve usar a foto do Homem de Ferro, com a armadura ainda por cima. Porque afinal de contas, sem armadura ele é o Robert Downey Jr., né, cara? Não. Sem armadura ele é um bilionário, playboy, gênio e filantropo. Ah, é, né, cara? É. Mas ele nunca deixou de trabalhar com atuação, né? Ele, em 82, ele foi pra Nova York pra se encontrar com a mãe dele e tentar a carreira como ator, né? O bicho tava aí fazendo filme e tal. Mas vale dizer também, mas que ele sabia se virar, cara. No tempo das vacas magras ali, ele trabalhava de engraxate, né? Do tempo que ele não era o Homem de Ferro. Pois é, pô, o cara sabia se virar, mano. Trabalhava de entregador e tal, faxineiro de lanchonete. O cara não tinha essas frescuras, não, pô. O cara trabalhava. Lavou prato, né, mano, também ali. É, o tradicional, né, o cara chega na lanchonete, pega qualquer coisa e vai lavar prato. Isso aí devia ter sido na época, mano, que o pai desse bicho deve ser, esse bicho aí não quer nada com a vida, mano, vai procurar emprego pelo menos ali. Mas aí ele queria ser ator e tal, aí com 20 anos ele participou do Saturday Night Live, que foi aonde deu a projeção que ele precisava, né, cara? Expliquei o que é o Saturday Night Live, pra quem não tem a mesma noção. É porque aqui no Brasil foi um fracasso e quase ninguém é, né? Por isso que é bom explicar, né? Porque não adiantou muita coisa. O cara que tá ouvindo agora é, vixe, cara, e teve. Não, porque o Saturday Night Live, ele é aquele programa de humor que participa vários atores de sucesso, né? O Ed Murphy participou, o Jim Carrey. Aqui no Brasil não, né? Aqui não. Vários de sucesso não, teve um aí, né? Pois é. Aí, lá, o Saturday Night Live lá é famoso, cara. Sim, John Travolta participou e tal. A maioria desses atores de comédia participou do Saturday Night Live, cara. Então é tipo um Asila televisionado, um programa. Só os comédia. Ele tem aquele vídeo do Jim Carrey e aqueles dois outros malucos lá fazendo a dancinha no carro. Ó, bota o link aí na postagem que esse vídeo é irado demais. Vamos. Aquele programa ali é o Saturday Night Live, cara. Aquele ali. Brad Pitt também, no início da carreira, apareceu lá pra poder dar uma alavancada e tal. Nicolas Cage, né, que participou de tudo aí relacionado a... Não, é o Nicolas Cage. Até aquele qual o preço ele tava participando. O Nicolas Cage participou de tudo relacionado a tudo, cara. Ele tá em todo canto. Ah, é doido. Mas aí foi onde deslanchou, né? O Robert Downey Jr. ali se mostrou pra Hollywood, né, cara? Cara, tem um cara ali que participou do Saturday Night Live, mano. Vamos chamar o cara pros filmes e tal. Ele participou de uma porrada de filme, mano. Participou até daquele Mulher Nota Mil ali, tá? Visão clássico, né? Tu sabe que quando eu tava estudando pra pauta, eu fui pesquisar isso aí, né? Porque o bicho era o vilãozão, né? E tal. É, bicho. Mulher Nota Mil, que o Manel deve dar maior valor, né? Esse filme aí. O filme da vida dele, né? Tu vê como era a inocência naqueles tempos, né, mano? Manel, você acabava vendo um filme daquele, mano. Hoje em dia aquele filme ali não é porra nenhuma, né? Eu não lembro desse filme aí não, mano. Não acabava fazendo porra nenhuma. Cara, não. Teve um filme do Robert Downey Jr., o Abaixo de Zero, que foi onde ele realmente mostrou ali o poder de atuação dele, né? Agora, qual o personagem que o cara interpreta, velho? O cara interpretou um cara que é viciado em cocaína, velho. Por isso? Ganhou Oscar não, cara? Pulou até o laboratório nessa daí. Não, vocês vão deixar eu fazer ali o... Como é? O Maradona. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. E foi aos 27 anos onde teve o papel principal da carreira dele, cara. Que os caras chamaram ele, rapaz, a gente tem aqui um filme tal sobre um artista e a gente quer que tu interprete ele, o Chaplin. Aí esse bicho... Esse foi... Ah, pensei que ia falar que ele ia fazer o Homem de Ferro. Aí esse... Porque pra mim eu acho que é o principal, né? Esse filme aí, cara, tem um nível de atuação do Robert Downey Jr. fantástico. E eu assisti esse filme aí, cara, eu achei incrível, porque apesar dos pais do Robert serem atores e tal, diretores, ele ter vivido nesse meio, ele nunca participou academicamente de nenhum curso de artes, né? É, nunca fez faculdade, nem nada, né? É, nunca teve uma formação. E o Chaplin exigia muito da atuação dele. Não muda, né? A atuação visual, a expressão. E tu é doido, além da semelhança, que deixaram ele bem parecido com o Chaplin, a atuação dele, dos traços, da expressão facial do cara, bicho, eu achei fantástico mesmo. Tanto é que foi indicado ao Oscar, né, o cara? Esse bicho se garante mesmo. Não, e ele, bicho, ele... É, realmente, ele foi indicado ao Oscar, mas não ganhou, né, ali. Mas indicado ao Oscar já é alguma merda, né? Alguma merda. Já viu os filmes que estão ganhando Oscar hoje em dia, cara? É. Não queira ver, né, cara? Política jotesca começará agora. Já ajeitou o gogó aí. Não, cara, não. Eu não vou falar mal de ninguém. É o pigarro, né? Não, fala aí, fala aí. Tem que falar. Todo cast tem que falar mal de alguém. Comecei não, já falei, aí. Já falei. Tá querendo falar mal do Argo, né? Ben Affleck ele e tal, né? Cabra realmente se garantiu no papelzão do Chaplin e ele, mano, passou muito tempo assistindo os filmes do Chaplin e tal. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. No Oscar de 93, foi o Oscar que o Robert Downey Jr. tava participando ali pelo Chaplin, ele tava concorrendo com o Al Pacino, mano, aí não dá. Aí não dá, né, cara? Aí também é... Aí apelou, mano. É mal, Al Pacino pro Nicolas Cage é a mesma coisa, mano. Não fala isso, alô, cara. Alô. Que é isso, mano? Não falou merda dessa, velho. Não, mano. É a mesma coisa ali, mano. Manel, se tivesse perto de mim, eu te dava uma rasteira. Tava era um voador. É isso, mano. Não falou merda dessa. Tem que ser polêmico. Manel aí, mano. Esse bicho disse que não vê diferença nenhuma de interpretação de um, sei lá, um Marlon Brando com o Van Damme ali, velho. O cara não vê diferença nenhuma. Ah, então ele pode falar esse tipo de coisa, ele pode falar. Está ele é levar um pau, mano. Mas ele pode falar esse tipo de coisa, mano, porque a ignorância é uma bênção, né, cara? Isso é uma verdade, viu, mano? Imagina, Manel a gente... é feliz e não sabe, né? Isso aí é uma verdade grande. Imagina a gente assistir com o Van Damme e achar que ele, e ver ele interpretando tão bem, cara, quanto qualquer ator grande, cara. Você já imaginou? Tu pode perceber. Manel, você é um cara ator, ah, peraí, ator grande ou um grande ator? Um grande ator. Agora sim. Ah, olha, o Pacino, ele ganhou o Oscar pelo Perfume de Mulher. Ganhou do Robert Downey Jr. e tal. Aí o Manel vem dizer que, né, o Pacino ali no Perfume de Mulher tava interpretando um cego. Aí o Van Damme também interpretou um cego no grande... Fantástico, cara. O grau de comparação dele, ele também interpretou, né, cara? É. Eu não fiz essa afirmação aí não, mas deixa quieto. Ao bicho esquivando. Tava aqui Al Pacino, Perfume de Mulher, aí indicados. É Clint Eastwood, tipo, Os Imperdoáveis. Nossa, cara, ele não tinha que ganhar, né, cara? Não tinha nem perigo. Denzel Washington pro Malcolm X. Valeu, Pacino, não dá não, né, meu cara? Não, o Pacino fazendo um cara que dança tangue cego, mano, podia ter Caramba. Quem fosse que não dava, né? Caraca, é meu cara. Caputinho. Sabe que eu achava esse filme um porre, né, mano? Perfume de Mulher, mano. Puta que pariu, quando eu era novo, mano, conseguia assistir esse bicho, não. Filme bosta é esse, mano? Patinozão, mano. Patinozão ali. Hoje em dia é um filme bem elaborado ali. Esse bicho ensina um ou dois truques, né, de como é que o cara engana uma mulher. O cara engana, olha a tarefa. cara dá aquela enganada básica, né, cara? É coisa de sempre, de sempre. É, vale o filme, vale o filme. Se você tá tipo o Manel aí, desesperado, atirando pra todo lado, você pega uma ou duas dicas assistindo esse filme aí. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Agora, uma coisa que o Robert Downey Jr. faz, velho. Esse bicho, mano, sempre se meteu em confusão, né, mano? Com a polícia e tal, com droga. Esse bicho era um maluco, mano. Tem até aquela foto famosa lá do... Peraí, ele era um maluco? É. Ele morreu, né, cara? Então... E sempre viveu bem, né, mano? Isso é o legal da história. Ah, isso aí era putaria, que o bicho era escroto que só uma porra, né, velho? O cara... Nossa. Moral da história é seja escroto pra se dar bem na vida, né? Exatamente, esse é o ponto. Putaria, o bicho mega escrotão ali. O cara se deu bem, onde é que ele chegou hoje? O lema do cast vai ser olha onde ele chegou, né? Pois é. É um exemplo para as novas gerações, mano. Tem como não. É até aquela fotografia desse bicho que ele foi fichado ali. Aí ele tá segurando aquele númerozinho ali do presídio, rindo. Uhum. O bicho frescando ali. Normal, mano. É o de praxe, né, cara? Pega os caras pra mim, olha aí, cara, de novo. Ele, mano, sabe que você reencontrou amigos, dá aquela risada, cara? A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Agora, dos filmes do Robert Downey Jr., qual foi o primeiro filme que vocês lembram ter visto dele? Primeira vez que eu notei ele foi no Sherlock Holmes. A primeira vez? Não, a primeira vez que eu notei ele. Ah, sim. Não, eu assisti um filme, eu não lembro qual é o nome do filme, mas ele era um advogado que morria e reencarnava. Caralho! Aí ele reencarnava. Advogado do diabo, né? Pra resolver o crime lá que ele tinha sido acusado antes dele morrer. Advogado do diabo. Quase o Yu Hakusho, né? Pois é, pô. Cara, comparando com o Yu Hakusho, mano. É, mas ele, faz isso não, ele morreu, sabe? Voltou. Isso é um mal grande, né? Mas qualquer tipo de cor que o cara morre e volta, o cara comparar com o Yu Hakusho. O assim é o cara aí, Jota. Já assistiu o Chico Xavier? Ah, mas é estilo Yu Yu Hakusho, né? Foi assim que tu foi enganado, viu? O negócio do Bleach. Foi exatamente isso aí, mano. Pode falar isso perto de mim, não, velho. Aí só pra esculhambar dar seguimento a essa corrente. Né? Mas o primeiro filme que eu me lembro ali do Robert Downey Jr. foi aquele Os Federais ali, que até o... Os Federais, mano? O S. Marshall. E o S. Marshall. Tem o Tommy Lee Jones e o Wesley Snipes, que ele é o... Cara, esse filme é muito maneiro, velho. É foda. É um filme, é um seriado, pô, isso aí. É um filme, é a continuação do... Mais ou menos uma continuação do Fugitivo, né? Tem o Wesley Snipes, que ele é um preso e tal, aí o avião é derrubado e tal, aí ele foge. E o Tommy Lee Jones vai atrás dele. Ah, eu me lembro disso aí, do Tommy Lee Jones perseguindo. Agora o Robert Downey Jr., ele é o quê nessa história? Ele é tipo um policial do FBI, se eu não me engano. Chega dando carteirada, né? O cara não sabe exatamente o que, é que ele é. Aí, né? O Tommy Lee Jones fica, não, mas esse cara vai trabalhar com a gente, meu trabalho sozinho, não sei o que e tal. Ah, eu me lembro disso. Aquela putaria da jurisdição, né? Chega assim, a jurisdição agora é minha, não sei o que, né? O Robert Downey Jr. ali fica tentando entrar pra equipe do Tommy Lee Jones, não consegue e tal. Tem até umas sacadas de estratégia foda, né? O Tommy Lee Jones, ele, a gente vai por aqui. Aí o Robert Downey Jr., não, mau sentido do Rio, não sei o que, ele tá aqui, é o Tommy Lee Jones. É. Caramba. Essa história que o Neto, a gente tava até conversando ali sobre essa parada do Robert Downey Jr. tava drogado e tal, não sei o que, bicho se metendo em confusão. O Neto disse que teve um cara que ajudou o Robert Downey Jr., que foi o Champagne, né? Assisti um documentário do Robert Downey Jr. e, vamos dizer, não sei se vocês têm amigos drogados, né, ou os ouvintes e tal, mas normalmente quando o cara tá drogado, vendendo tudo, tá na merda doido, sendo preso toda semana... Pois é, não vou citar o nome do cara, né? Porque o cara é nosso brother e tal, trabalha com a gente diariamente, mas a tendência é negada é abandonar o cara, né? E tal. Se sair, deixar esse bicho se fuder sozinho e tal, até chegar aquele momento que o cara morre ou é preso de vez, né? Cara, é encontrado morto, né, velho? Pois é. Prova disso que ninguém nunca mais nem quis saber do Isaías, né? Também. É, se a gente, por exemplo, tem dois casos próprios, próximos, cara, né? O Isaías, tem outro amigo nosso também que tá nessa situação aí. Agora tu imagina, a gente abandonar o Isaías, aí de repente esse bicho vai fazer o, sei lá, o papel do... Homem-Formiga, né? Sucesso tão estourado aí. Aí o cara vê o Isaías e, vixe, meu irmão. Meu brother, né? O cara assim. O cara, olha aí, mano. Isaías, hein? Homem-Formiga, cara, vixe. Não é possível. Onde é que o cara foi, mano? Onde é que o cara parou? Não, mas é isso aí mesmo. Aí o Champagne viu a situação do Robertzão, né? Viu que ele tava na merda e... decidiu ajudar o cara, né? Começou a influenciar ele pra entrar em clínica de reabilitação e tal, tentar se manter sóbrio, é. Começou a puxar ele e tentar convencer os diretores a colocar eles em filme, mais filmes, né, e tal, porque, é, quer queira, quer não, o cara já tinha concorrido a um Oscar, né? Era um ator que tinha já, vamos dizer, comprovado seu poder de interpretação, até que, vamos dizer, de tanta insistência do Champagne e tal, fazendo lobby lá pro Robert Downey Jr., os caras conseguiram encaixar ele no Homem de Ferro, né, cara? E tem uma coisa que tem que ser lembrada, bicho, porque hoje em dia o Homem de Ferro, bicho, é o fodão, né, não sei o que, é o top da Marvel, mas pra quem acompanhava antes de sair o filme, o Homem de Ferro, se duvidar, ele era menos coisa do que o Demolidor. Aí eu não sei também, né, cara? É, pô, porque se duvidar, o Demolidor tinha mais fãs nas histórias em quadrinho, né, de onde eles vinham, do que o Homem de Ferro, porque o Demolidor, se tu pegar, já passou pelo Demolidor excelentes roteiristas que fizeram histórias fabulosas. O Homem de Ferro, cara, era um herói bacaninho e tudo, mas não tinha nada de história épica e tal. Aquela história que o cara, puta que pariu, é massa. Os caras que são mais fãs vão dizer, não, mas o Homem de Ferro tinha a saga do Diabo da Garrafa. É, tal. A galera só fala dessa aí, né? Pô, é, e eu aposto que muita gente nem leu essa porra, mano. Os caras dizendo, ah, tem o Diabo da Garrafa, não sei o que, aí tu pergunta como é o roteiro, os caras, não sei o que, o cara é fala nada. Mal, é, uísque, depressão foda, não sei o que, mas como é que se diz? E isso foi, e eu acho que até por isso, sei lá, era um projetozinho mais ou menos e tal, o pessoal não sabe onde é que vai dar, porque tu tem que ver que antes do X-Men, o Homem-Aranha, o Demolidor não tinha sido lá essas coisas, né, e tal. Elétrica também tinha sido mais ou menos. Os caras, o Justiceiro então nem se fala. Mas como assim a Elétrica tinha sido mais ou menos? A Elétrica não tinha sido, cara. É porque muito depende ruim, né, do público. Cara. O Manel, qualquer filme que valorize nudez espacial, esse bicho tá dando nota 8 pra cima. Ei, Manel. Ei, mano. Tu achou massa o Demolidor, Manel? Massa, massa. Não, não é o do Stallone, não, é do Ben Affleck. É, do Stallone, né? Tá pensando que é o do Stallone aí. O Demolidor da Marvel, vai. Não, mas esse bicho aí também se garante. Aí dentro, não sabe nem quem é. Sei, mano, não é o doido ceguinho, mano. Se garante, mano. Ceguinho, né? É viu, né, cara? É um pouco cego. Esse bicho se garante, doideiro. Tu sabe que o Ben Affleck, esse bicho fica puto, né, com esse filme aí. Cara, por que, mano? Nunca mais eu vou fazer um filme de super-herói na minha vida, velho. A gente que agradece, cara, porra. O nego usou muito, cara, ele com esse filme, cara. Essa parada de ceguinho é a mãe, né, os caras tudo zoando ele. Pega aqui na minha bengala, né, os caras com essa parada. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. A única coisa que eu fico triste é o negão que fazia o Rei do Crime ter morrido. Corrido, mano. Caralho. O cara era muito foda, mas apesar de terem... É do crime. Que filme é esse? Demo não, mas é do crime, cara. É o... Negão lá, Fortão. Do As Pedras do Milagre, pô. Ah, o As Pedras do Milagre, né? Ah, é, o doido, As Pedras do Milagre, né? Acabei de falar ligado, aí, cara. Deixa... E apesar dos caras pois terem é. Mudado a raça do Rei do Crime, dos quadrinhos no filme, o ator ficou foda, cara. O ator era... Vamos falar a verdade, né, mano? Nunca que o Rei do Crime ia ser daquele jeito ali dos quadrinhos, né? O Rei do Crime, aquele cara ali pra mim é muito melhor do que o Rei do Crime dos quadrinhos, cara. Acho que tu é doido, mano. Ficou muito massa, mano. Que... Sabe que se o Manel fosse meio metro mais alto, dava pra ele interpretar, né? O Rei do Crime. Estaria. Se eu fosse meio metro menor... Mais alto. Mais alto? Sim. Eu era igual o Espera do Milagre? Não, mas tu era igual o Rei do Crime. quem é o rei do crime. Eu era igual à espera de um milagre. É porque eu não sei o nome não, do cara. Tu sabe, o seu quando nome o cara começa a chamar os atores pelo nome do filme, é que tu vê que o negócio tá embalado, né? Esse bicho é assim, não, mano, eu sou fã daquele cara. E que cara, mano, ô Tropa de Elite, mano, e tal. Cara, ah, beleza, sei quem é, valeu, mano. Eu sou aquele cara do Tropa de Elite. Doido aí. Não, mas não sei o nome dele, mano. Qual é o nome dele, mano? Beleza, mas a gente entendeu aí o sentido da... É, de um... É o Mozo. Ah, mas eu sou fã daquele cara, velho. De quem, mano? Do Senhor dos Anéis, pô. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Não, mas agora um parabéns aí pra Marvel aí, que Homem de Ferro, mano, foi... Os caras conseguiram tirar, mano, um heróizão que ninguém conhecia, deixar um filmezão foda, mano. Ele era pouco conhecido, ninguém conhecia, tu tá exagerando, pô. É, o que eu quis dizer ali, pouco conhecido. Valeu, professor Pascoal. Não, mano, é nem por isso, cara. O cara fala como se não tivesse mérito nenhum, cara. Chega lá, ele tinha um mérito, não era grande, mas tinha, pô. É, pra ser sincero, mano, eu só conheci o Homem de Ferro, mano, por causa daquele jogo do Super Nintendo, mano, do War of the Gems ali. Pô, cara, aquele jogo é muito maneiro. Pô, esse jogo que aí é doideira. Tu quer dizer que tu se lembrava dele desse jogo e não lembrava dele do Marvel vs. Capcom? Marvel vs. Capcom também, mas a primeira vez que eu vi ele foi nesse jogo aí do Super Nintendo, não, mano. Jogos é, mas eu vou discordar de ti, porque eu acho que é a Marvel que tem que agradecer o Robert Downey Jr. por esse filme, viu, mano? Também, né? Porque eu, pessoalmente, acho, mano, que o Homem de Ferro nunca foi tão bom quanto o do cinema é. Ah, não, ele nunca foi, mas, tipo assim, ele já tinha um mérito. Tanto, muito, eu tenho certeza que muita gente viu assistir porque era filme de herói, né, cara? Da Marvel. Que já tinha Não era. O Homem de Ferro, cara, ele era canastrão e tudo, mas nem de longe era como do cinema, mano. Nem de longe. Ó, o cara tem uma noção, tu assistiu o Batman Begins, né? É. Aquela cena que não tem uma cena lá que o Bruce Wayne, ele tá no hotel, né? Ele meio canastrão e tal. É, não sei o que, eu sou dono do hotel, comprei essa porra, posso fazer o que eu quiser na chafariz. Lá, o Homem de Ferro nos quadrinhos é mais ou menos daquele naipe. Ele é escroto, mas não é essa coisa ao expoente 30, que é o do filme, não, mano. Tu é doido? Inclusive, o Homem de Ferro do filme, depois que saiu, que foi essa febre doida, aí sim começou a influenciar o dos quadrinhos. Aí foi um efeito contrário. O dos quadrinhos começou a ficar com um jeitão mais fuleiro e tal. Eu também acho. O Manel fala como se acompanhasse os quadrinhos, né? Não, ele fala como se ele soubesse ler, né, mano? Mas curioso é isso. Ai, Deus. Eu gostava do Homem de Ferro ali no Marvel vs. Capcom, porque o cara juntava Homem de Ferro, Ciclope e o Ryu, aí pronto, fazia aqueles três especiais ali, mano. Era só o Life descendo direto. Eu gostava dele porque ele, o War Machine e o garotão lá laranja era o mesmo cara, só mudava a cor. É. Esse daí é que tinha o Mega Man, né? É, tem o Mega Man ali. Mas o Homem de Ferro não era conhecido, mas o Robert Downey Jr. ali, mas ele também realmente... não era conhecido, não. Essas... O Robert Downey Jr. acrescentou muito, mano, o personagem ali do Tony Stark, mano. Porque o cara incorporou de uma tal forma, mano. De um... Caralho, bicho, o cara virou o Tony Stark, mano. Ele tá doido. Isso aí foi um processo foda, viu, mano? Isso aí, na mente dele, só Deus sabe como é que é hoje. Tinha falado com a minha noiva, na época... Só enrolava, né? Continua enrolando, né? Só de amor pra boi, vai continuar a mesma. Pessoal, te aconselhou a tu sair dessa vida aí, mano. Tem uma hora que o cara tem que parar dessa fuleiragem. E quando foi sair o filme do Homem de Ferro... Não, vamos assistir Homem de Ferro e tal. Não, mas vamos assistir quem aí? Homem de Ferro aí? Não, tu não conhece não aí? Não, sei nem quem é esse doido aí. Sei não, aquele cara da armadura vermelha e tal, com as fardinhas amarelas. Não, nunca vi não esse bicho aí. Aí depois que a gente assistiu o filme, velho... É doido, o Homem de Ferro é o melhor da Marvel e tal. Ela deu maior valor ali o Homem de Ferro, mano, por causa da atuação zona fuleira, né? Do... Não, mas esse filme aí tá muito perfeito, mano. O Homem de Ferro é muito doideiro. O primeiro filme do Homem de Ferro é um filme engraçado, cara. Engraçado demais. Muito foda. Ali é literalmente o carisma, sabia? Mesmo o cara nunca tendo visto o Tony Stark na vida dele, não sabe nem quem é. Mas o cara vê que é aquele cara magnético ali, o cara, vixe, o cara começa a criar uma afinidadezinha e tal por ele. Muito massa, cara. Vocês se perguntaram de onde vieram, vocês também lembram que tinha uns bonequinhos dele, cara? De quem? Do Homem de Ferro? Sim, cara. Tem, cara, eu lembro que no centro vende, né? Liga da Justiça, o cara compra o Batman, o Super-Homem, Homem de Ferro, Homem-Aranha. E o Shrek. E o Shrek. Tem razão. É 5 na cartela. Tem razão. Meu Deus do céu, que pariu. Não é isso não. É quando eu era mais novo, eu lembro que eu tinha meu amigo tinha uns bonecos, cara, dele. Cara, eu me lembro que eu tinha, mas eu perdi essas porra. Eu tinha um Homem de Ferro e um Doutor Destino, mano, da Marvel, antigão, cara. Irado pra caramba. Esse primeiro filme do Homem de Ferro foi o filme que foi o primeiro filme produzido pela própria Marvel, né? E foi o primeiro daquele projeto lá que foi culminar ali nos Vingadores, né? Agora tu sabe que tem uma curiosidade sobre o diretor do filme, né? Em 99 a Marvel entrou em contato com Quentin Tarantino, meu, pra dirigir o Homem de Ferro. Aí tinha, tu é doido, se fosse morte, o Robert Downey Jr. e o Quentin Tarantino, meu irmão, era o Oscar. Jesus do céu. Ah, cara, fica imaginando os inimigos em pedaços, cara. O Quentin Tarantino, pra mim, só deve dirigir filme de herói se for o Wolverine, cara. Se for Wolverine. Outro, ele não cabe, cara, não tem como fazer tanto sangue, cara. Wolverine, o Justiceiro também cabia. Justiceiro também ali, né? Deadpool Boa, também ficaria mim. Bom. Deadpoolzão. Deadpool tá na moda. Deadpool tá na moda. Deadpool é um cara irado, mano. Tu já deu as revs desse bicho, mano. É engraçado demais. Eu nunca li Deadpool, não. Tô falando assim, mas não li, não. Imagina, Quentin Tarantino. Aí a galera enviou também pro Joss Whedon, né? Que também recusou o filme, né? Mas dirigiu os Vingadores no futuro. Aí depois entrou o Joe Favreau, né? No futuro? Os caras falaram com ele enquanto ele dirigiu um filme, né, cara? Viajou no tempo, né? O cara lá na máquina dele. Mas o Joe Favreau, você, pra galera ali que não sabe quem é ele, ele dirige o filme, ele é o motorista do Tony Stark. Ele tá no filme também, no Homem de Ferro, né? Você vê como a vida dá voltas, né, mano? O cara começa como diretor e termina como motorista. Ele é motorista do Tony Stark, mano. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Agora é uma altaria, né, cara? Que quando foram convidar os atores do Homem de Ferro, Tom Cruise foi convidado pra interpretar o Tony Stark. Não podia faltar o... Não é o nome do cara? Mas ele não aceitou porque o Homem de Ferro ele voava, ele não corria, né? Se corresse, ele aceitava. Nicolas Cage, né? Deve ter feito... Não, o Nicolas Cage também, cara. Ele, vixe, vamos fazer um filme do Homem de Ferro e bota meu nome aí, mano. Até uma foto dele de cavanhaque, né? O bicho malandrão. Esse bicho deve ter batido na porta. Opa, Homem de Ferro, tem vaga pra mim. Teve outra mulher aí, a atriz aí também, que foi convidada pra fazer a Pepper e ela recusou ali. Aí depois que o filme fez sucesso, ela, puta que pariu! Vai começar a correr em círculos, né, cara? Pois é, né, cara? Correr em círculos, ó, desespero, cara. Como é o nome da atriz, hein, que recusou? Tá vendo? Esse é o problema, ninguém nem lembra o nome dela, cara. Vai dizer que ela não concorreu. Ela não merece. Merece não, recusou. Disse assim, filme de merda e tal, aí tá aí. Foi a filme de merda. Meios de mídia. Se fudeu aí, tá aí. Filme de cocô, é. Disse que era mó parra, tá aí, ó. Vai, tô. Seu baitinho. E eles falam com raiva, né, cara? Seu baitinho. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Engraçado que o Robert Downey Jr., esse bicho é todo cheio de putaria, né, velho? Esse bicho, não, mas tu vai interpretar ali o Tony Stark. Esse bicho leu uma porrada de gibi, mano, do Homem de Ferro. O bicho comprou uma pilhazona enorme ali. Ah, mas tem aqui minhas revistas e tal, velho. Aí esse bicho emprestou ali pra Gwyneth Paltrow, que faz a Pepper, e pro outro cara também lá, pro Jeff Bridges ali. Então, eles leram ali as revistas do Homem de Ferro. O bicho é muito louco, cara. Mas aí, cara, quem é rio, cara, uma hora pra outra vira colecionador. Ele leu as revistas do Iron Man tudinho. O Robert Downey Jr., sim, velho. Ele saiu emprestando pra todo mundo ali. Ah, mas lê aí que é massa e tal, não sei o que. Realmente esse bicho fica empolgado, mano, quando vai fazer um ato, um personagemzão foda, mano. Tu vê ali que no Chaplin esse bicho deu um show, né? Mas porque ele se empolgou e no Tony Stark ele se empolgou também, né? Esse bicho aí, ele realmente... Valeu, Manel, é isso aí mesmo. Esse bicho realmente ele entra ele, no personagem, né? Mas esse bicho é doideira, né? Que ironicamente é a função dele, né? Enquanto ele vive. Não, é porque a galera fica fazendo as coisas na cor, nas coxas, mal pai, os personagens aí, tudo mal pai. Os caras querendo gravar sem ler a pauta, né? É aquele não, amigo. Mas isso aí é o rei do improviso, é diferente. Rei do improviso, olha. Tu e o menino, né? O. Né, aquele cara, né, o gordinho conta piada, o Ari Toledo, né? Gordinho conta piada? Meu Deus do céu, hoje. É igual o cara falar que o ator aquele, o Senhor dos Anéis. Igual o cara falar isso aí. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Não, mas o Homem de Ferro, ele é um personagem muito... Mobaia. Sem futuro. Até o filme. Depois do filme, esse bicho virou o mais doideiro de todos, né, mano? Que virou praticamente um sonho de consumo até dos idosos, aquela armadura ali, né, mano? Chegaram os fela da puta de falar uns filmes que não existe nada. Como é, mano? Com base em que tu disse que os idosos queriam uma armadura daquela, mano? O Manel quer uma. É, porque a armadura não é muito doida, mano. Os idosos querem uma. Dá, o cara vê, né? Toda essa história. Perfeito, é perfeito. O filme... Ixi, mas agora eu lembrei, eu e o Joel discutindo aí sobre o filme, eu disse, meu amigo, eu não sei como é que aquele filho é do que trabalha com gráfico, né, e tal, com o gráfico, com design gráfico e tal, que faz o desenho da armadura e depois vai computadorizar e tal, né, faz todo o trabalho de fuleiragem, né. É, aí, macho, esse bicho, eu disse, não, mas eu tô parabenizando essa equipe que fez isso, né? O diretor não fez essa merda. O diretor só ficou cagando lá. Ah, isso aí é porque o Manel faz isso, faz aquilo, não faz porra nenhuma. O Manel é entendido de produção cinematográfica. Não, mano, mas o diretor tanto faz, esse bicho estando ou não, o filme sai do mesmo jeito. Não, né? Eu tô dizendo é que a gente tava discutindo que o diretor faz a diferença enorme pro filme, né? Se o cara que dirigisse o Homem de Ferro fosse o Christopher Nolan, o Manel tá dizendo aí que ia ser o mesmo filme ali. Doido, né, velho? Não, mano, não é o mesmo filme, mano. Eu tava dizendo que eu tava falando das... Não, eu tava falando do... Falei N vezes pra ele que eu estava parabenizando a galera do design gráfico que criou a armadura, que trabalhou com isso, que não sei o que, entendeu? Que criaram a perfeição de todo aquele... Do filme, né, em si. Resumindo, é porque tu é um cara meramente visual. Eu tô falando do visual, não tô falando da história, não tô falando da porra do... Que o cara falou pra ele ir pra baixo da égua no momento X, que ele deveria sentar no banquinho lá no momento Y. Não tô falando do roteiro do filme, tô falando do visual. Eu tô parabenizando, mas eu conto com tudo, mas eu tô dizendo que no momento da discussão eu teimando que eu estava parabenizando a galera que criou uma perfeição, um filme perfeito, tal, aquela porra toda. E o Joel teimando comigo que aquela merda toda não ia fazer sentido se não fosse o diretor me chupa lá. Mas eu não tô falando que a história é bonita, é feia, mano. Aí só curiosidade, mano. Tu sabe o que, que um diretor faz, mano, no processo de filmagem? Ele acabou de dizer, mano. Ele ficou sentado, dizendo a hora que senta, a hora que se levanta. Acabei de dizer. Tá teimando, porra. É mal, porra. Tô pedindo desculpa, cara. Ora, bosta. Tu já imagino, mano, se o Manel fosse diretor de cinema, chegasse aqui, ei, Manel, chamaram pra dirigir uma de Ferro 3, ó. Aí ele chegava assim lá no estúdio, aí, e aí, não sei o que, aí chegava o Nicolas Cage. Ei, Manel, meu brother. Soubei que você vai fazer o elenco aí do Homem de Ferro 3 ali. Deixou ser o Tony Stark, velho. É só o Manel. Na hora, Nicolas. Mas tu sabe que é que o Manel nunca seria um diretor de cinema, mano? Por quê? Porque esse bicho não tem barba. E o diretor de cinema tem que ter barba, né? Agora tu sabe quem daria um bom diretor de cinema? É o PC, mano. Sabe por quê? Que o PC, naturalmente, ele anda em boné, né? Em qualquer situação, em qualquer local. E esse bicho fica puto com muita facilidade com qualquer coisa, mano. Mas o PC ficaria bom, mas ele ficaria desgastado com o tempo. Porque ia ser que nem o maluco fez ET, qual é o nome dele? Steven Spielberg. Que nem o Steven Spielberg, mas todo filme tem que ter criancinha, cara. Aí todo filme tem dinossauro, cara. É o que eu tô dizendo, mano. É porque ainda não descobriram se for o PC, mano. O dia que descobriram, dá um diretorzão doideira, mano. Tá, pode anotar aí. PC dirigindo Homem de Ferro 1. O Tony Stark lá e de repente aparece um dinossauro, você. E detalhe, o dinossauro ganha do Tony Stark, né, cara? Com certeza, viu? É só uma dentada, pronto, resolveu o problema. Obviamente vocês já ouviram o PC defendendo a ficha dele, né? Em qualquer RPG. É, claro. Não tem nem como o cara argumentar. Ele, rapaz, mas o dinossauro tem mais não sei quanto, não sei o quê. Não, ele vive prometendo um X1 ali, né? A minha ficha contra a dele, ele... Não, meu, eu só vou me transformar num Velociraptor. Aí eu vou sair correndo mais rápido que a tua flecha e dou uma dentada no teu pescoço. Vai dentro, mano. Eu digo que nesse movimento aí tu já tinha morrido mesmo. Ah, dentada em porra nenhuma, mano. Só pra te dizer, mano, o diretor ali, mas esse bicho faz a diferença mesmo. Porque o John Favreau, mano, o diretor do Homem de Ferro 1. John Travolta? John Favreau. Ele percebeu, mano, como é que o Robert Downey Jr. ele trabalha. Que ele trabalha meio no improviso, né, ali e tal. Olha aí! Ele gosta de trabalhar muito com improviso, Robert Downey Jr. Olha aí! E aí, mano, o Homem de... Que isso, aí, mano? Que é isso, Vandel, mano? É, mano, para com essas putarias, mano. Caralho! Eu comecei a coçar o ouvido, foi algo zoado. O ouvido. É, eu coçar o ouvido aqui de uma maneira. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Ali, o Homem de Ferro ali fez um sucesso um absurdo, mano, que esse bicho foi indicado ao Oscar, mano. Melhor edição de som e melhor efeitos especiais, mano. Oi. E fora que deve ter sido uma revelação do baralho, mano, porque antes do Batman, os filmes de super-herói andavam meio down, né? A Marvel não tava acertando muito, apesar do X-Men e Homem-Aranha ter sido legalzinho e tudo, né? Mas ele, vamos dizer, pra um filme que não tinha uma base de fãs muito grande, né? Que praticamente ia lançar o herói, cara, pra mim foi um dos mais revolucionários desse estilo de filme de super-herói. Que, por exemplo, é a mesma coisa do que tentaram fazer com Lanterna Verde, que é um herói muito pouco popular, tem uma base de fãs comparada aos grandes heróis fraca, e que, infelizmente, não conseguiu alcançar grandes coisas, né? Ah, o Homem de Ferro ali, mano, foi um... Eu acho que foi uma união de fatores muito grande, ó, mano, porque... Pra mim foi só o ator, cara. Só foi o Robert Downey Jr. Se fosse a mesma equipe e botasse um ator altamente esforçado, não daria em nada. Botasse o Nicolas Cage, aí não ia dar em porra daí. É. Não, mas realmente o filme é o Robert Downey Jr., viu, mano? Porque não tem outro cara. Tem até uma galera dizendo que depois do Homem de Ferro 3, mano, o Robert Downey Jr. vai sair, mano. Puta que pariu, mano. Como é que pode, mano? Mas ele só sai se o cachê dele, talvez, se tirarem ele. Tipo, se o cachê ficar alto, beleza? Mas eu acho que ele querer, acho que não. Acho que tu é doido, mano. Não consigo nem imaginar, mano, uma pessoa pra... No mínimo, rola um... Como é que diz? Um Avengers 2 antes disso. Não, certeza aí. É, porque, tipo assim, cara, ele não é que nem o Hulk. O Hulk mudou e quase ninguém notou, né, cara? Porque vale a pena ele transformado, mano. É, os caras não. Eu nem aí, não. Mas é porque eu acho que esse doido, o segundo doido que entrou no Hulk, ele fez o papel bem, mano. Esse bicho ficou legal. Mas também... Negado, não sentiu tanta diferença, não. O problema seria o Hulk 1, passar pro 2, aí no 2 der aquela troca, entendeu? Mas como era outro... Era outro filme praticamente, a atenção tava direcionada a vários... pontos, né? Tinha vários super-heróis ali lutando e tal, aí a galera, ixi, doido, mudou de ator, mas é outro filme, né? Tamo aqui e tá, tal, não sei o quê. Vamos ver aqui, tem um Homem de Ferro ali, que o bicho garante, então vamos embora. É porque o Homem de Ferro, mano, pelo menos esse bicho foi bem interpretado e tudo, mano. Mas agora o Hulk, mano, o filme do Hulk é complicado do cara fazer, eu acho, pelo menos. Porque o Hulk, ele é um personagem, mano, que pra mim, ele funciona muito mais quando ele tá em grupo ali, no Vingadores. O bicho foi fantástico. carismático, velho. Agora o filme solo dele foi meio marromeno, assim. É o tipo da coisa que às vezes o cara, vamos dizer, o cara é o burrão porradeiro, mano. Uma história girando só entre isso aí não dá liga e tal. Mas aí que tá, cara. Eu acho que os dois filmes são bons. Acho que o Hulk ele é mal aproveitado. Ele tem potencial, cara. Tem potencial intelectual, quer dizer. Não, ele tem potencial pra histórias, cara. Porque na porrada ele já tá no máximo, né? Não, cara, ele tem potencial pra histórias, cara. Porque, tipo, o Hulk ele é um cara que tem um monstro dentro dele que tem que impedir o monstro de sair, entendeu? Só que eu acho do Hulk... Só aquela musiquinha tocando, turururu. É, cara, o Hulk tem um potencial, cara. O que eu acho do Hulk é exatamente o que aconteceu com o Homem de Ferro. O personagem Homem de Ferro é um personagem com bastante potencial que o Robert Downey Jr. no filme conseguiu extrair isso. Sim. O problema do Hulk é esse, é que o Hulk personagem tem realmente potencial. Agora é uma parada quase milagrosa achar um ator que consiga extrair e tudo isso aí no filme, velho. Sim, não. Mas é isso que eu tô dizendo, cara. Não é que o Hulk seja só uma mula porradeira e que filme sobre ele vai ser ruim, cara. Não, cara. Ele tem potencial. Não, eu também acho que dá massa. Pra encontrar receita pra fazer dar certo, entendeu? Não, eu acho que o filme solo do Hulk é meio massa. O Joel é um merda. Aí dentro, eu não falei nada. Essa daí pode ser a chance do PC, mano. O bicho dirigiu o Hulk novo. Caralho, mano. O Hulk trocando porrada com um dinossauro, cara, ia ser muito... E faria sentido, faria sentido. Olha aí as coisas se ligando. Tá muito inclusive, eu sou a favor de, nas séries agora em junho, a gente pegar o Cheetos, pintar ele de verde e botar o PC pra dirigir o filme. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. O João Favreau, mas esse bicho percebeu ali como é que o Robert trabalha, mas ele deixou, mano, ali. Tem várias cenas ali do Homem de Ferro 1 que são improvisadas. Aqueles diálogos ali e tal, tudo. A maioria dos diálogos é improvisado, do Robert Downey Jr. Tá disputaria comigo, turma. É, mano. Ei, mano, por falar em Downey Jr. Meu amigo, esse bicho sabe um filmezão doideiro que eu acho dele, Sherlock Holmes. Chaplinzão ali, Chaplinzão. Dá bom valor, foi o Chaplinzão ali. Não, daqui pro final do filme ele vai dizer, meu irmão, sabe um filme doideiro que eu me lembrei agora? O Chaplin. Pode ver, daqui pro final... Mas o Chaplin, o Sherlock Holmes eu achei massa. Sherlock Holmes eu achei uma versão medieval do Tony Stark. Eu também, meu irmão. Depois que o Downey Jr. fez o Tony Stark, mas agora ele é Tony Stark em todos os papéis dele, velho. Não, aí é, mas agora... Então ele cagou tudo, então. O que, velho? Ele se cagou. É, doido, porque é. Ele vai ficar igual... Ele vai ficar igual aquele doido que... Igual o Seu Zanetti. Não, Igual o Mad Max, né? O Mad Max, né? Não, ele vai ficar igual o cara do Ice Baby. Ele só é conhecido... Ice Baby. Vai ficar igual o Ice Baby. É, mano, o nome daquele bicho que canta Ice Baby to go. Ice Baby to go. Meu Deus, que beleza, né? Ice Baby, mano. Ele só pensar, ele só é famoso por causa dessa porra, dessa música, mano. Pronto. É só isso, né? Cara, ele ali, o cara do Ice Baby, ó, bicho. Pronto. Eu parei aqui dos atores, né? O Bandel chama dos nomes dos filmes, aí os atores ele chama o nome das músicas. E é foda que se o cara é conhecido por essa música, né, cara? Ele tá muito ferrado mesmo. Não, mas eu acho incrível de milhares de exemplos que o cara podia dar. O cara dá o exemplo do Ice Baby. Ice Baby, velho. Meu Deus. O que importa é que... É aquele fodão, né, cara? O cara... Ice Baby. Aquele cantor fodão, né? O Chan ali. Ai, meu Deus. Isso não é normal, não, viu? Esse panel, mano. É nada. Hasta la vista, baby.